Thank you. So

live set, Summer Sessions. DJZLuiz.com. night I hear the birds sing. Society's giving me everything will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around here. Less than the morning, less than the evening.

Live with DJ Zé Luiz. You are listening to Live Set Summer Sessions. Waistline. All the girls wind your waistline.

zeluis.com. We'll be right back.

Informações em www.pt.info/liveset. Agora no canal 2 já temos um espaço para os mais pequeninos. Cantinho de Literatura Infantil. Um espaço de 30 minutos realizado pela pequena Pamela Gabriel. Passa a fazer companhia aos sábados às 11 da manhã, aqui no Canal 2. Cantinho da Literatura Infantil. Histórias e música para ouvir com Pamela Gabriela. Aos sábados às 11 da manhã, no Canal 2, da Antena Web. DJZeluis.com. Set Summer Sessions. DJZLuiz.com. Thank you. with DJ Zé Luiz. Live Set.